Indiana, o centenário foi ontem, 21 de março de 1922, foi quando a Associação nasceu. Nós sabemos o pergaminho efetivamente da sua história, portanto, nasceu num incêndio aqui no centro da cidade, que antigamente era vila. E depois houve um grupo de pessoas que se interessaram pela situação e ajudaram a combater o incêndio, e depois interessaram-se em criar então um corpo de bombeiros. Portanto, isso vai, já lá vão 100 anos. Lá são 100 anos de história, 100 anos de glória, 100 anos também de muitas vicissitudes, quer de percas, quer de ganhos, mas sempre com a situação de viver e de reconhecer efetivamente uma associação que, perante estes anos todos, efetivamente tem vindo engrandecendo, quer a nível de recursos, quer a nível das estruturas, quer a nível efetivamente das pessoas, enfim. Hoje é uma associação saudável, de qual todos nós temos que nos orgulhar, principalmente eu. Que pedimos só à frente desta instituição há 38 anos e há 17 como comandante. É claro que regozijo-me e curvo-me efetivamente pelas pessoas todas que por aqui passaram e por elas fizeram aquilo que tiveram a fazer sabendo o seu melhor para que efetivamente esta instituição fosse uma causa ligada à proteção civil e socorro, mas que efetivamente saudável. Bem enraizada, efetivamente, na nossa sociedade, mesmo até a nível do Distrito de Coimbra e até a nível nacional. Por isso, só tenho que ficar satisfeito e parabenizarmos todos, em si, toda a nossa sociedade, efetivamente, por termos uma associação, efetivamente, com vida e com a exceção, efetivamente, do caminho da promoção dos jovens, criando conceitos ligados à área de proteção civil e socorro para aquilo que ela juridicamente foi criada, mantendo aqui um grupo de trabalho efetivo, bem formado, bem capacitado nas suas respostas, Muito com bem. material e equipamento também capaz de conseguir ir buscar esses conceitos. Por quantos elementos é que é constituído o Corpo de Bombeiros? Neste momento, o Corpo de Bombeiros tem. Portanto, tem duas companhias, são quatro secções, são 50 homens por cada companhia, dá 100 homens. Temos 100 homens, efetivamente, no ativo, qual dos quais 30 são profissionais, assalariados na instituição, mas 70, efetivamente, abraçam a causa ainda do voluntariado. Depois temos duas secções que também são bem vistas, digamos assim, sobre o seu aspecto funcional. Para a nossa sociedade. Uma é a Fanfarra, também mobiliza à volta de 40 jovens, e depois temos uma escolinha de infantes e cadetes, que também enverga 45 homens, 45 jovens. Tudo Portanto, isto faz muita. parte, efetivamente, de um trabalho psíquico que, efetivamente, todos nós temos e abraçamos uma causa voluntariamente. Temos associações a funcionar com o staff, digamos assim, que gere cada uma delas. Esta gestão é feita por gente voluntária ainda, que ainda tem amor à causa e que gosta, efetivamente, do conceito de bombeiro voluntário, e que temos isto a funcionar, né, desta forma, que permite, efetivamente, a capacidade de resposta e de intervenção nas mais diversas áreas que possam acontecer na área de proteção civil. Muito bem. Emílio, vai ser no domingo a grande comemoração. Sim, portanto, ontem fizemos aqui uma homenagem simbólica. E reunimos efetivamente os diretores, a Câmara Municipal, os órgãos sociais também da instituição, alguns bombeiros que puderam estar presentes, fez hasteadas as bandeiras e comemorou-se o dia, digamos assim, não podíamos deixar passar este dia, fazendo mal do centenário, sendo nós o centenário e comemorámos o centenário, sem que efetivamente fizéssemos algo que fosse marcante. Às 2 horas, 2h30, depois cortámos o bolo. Relacionado efetivamente com os parabéns que a instituição fez dos 100 anos. Muito No bem. sábado e domingo, portanto, será o nosso programa, onde vamos comemorar praticamente com todos os que estiverem estar presentes no o dia do centenário. Portanto, no sábado, da parte da tarde, vamos aos cemitérios, portanto, fazer uma homenagem efetivamente por aqueles que já aqui passaram. Vamos à rotunda Manuel Santos Cadeia Serra, que é a rotunda dos bombeiros, e depois seguimos para a missa. Depois da missa haverá um pequeno livreto aqui, na Associação. Amanhã, no domingo, depois de manhã, volta das 9 horas, 9h30, será constituída efetivamente novamente a formatura, com os tiados bandeiras, a integração do estandarte, com os tiados bandeiras, e depois guardaremos as nossas entidades oficiais convidadas, pelas 10 horas da manhã.